Deus, né? Confirma. A gente vai prosseguir direto ou vai via corredores? Gente, essa é a Proideal? Hotel Telexrey, prossiga. Gente, confirma o transponto estacionado. Copiado 0112, permanece no corredor axé. Gente, aporte fora da paz. Estabilizado 3198. Então 3198, completo de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 3198. Trip 5220, autorizado IMS, aqui pistão na zero, reposto estabilizado. Usarei estabilizado o trip 5220. Salvador 3198, vai passar o Índia Serra Baixada e travado. A trip 5220 segue no, como número 2 na aproximação. Livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 099. Livre pouso, 1-0, para o Santos aí, 1-0. Rio 407, Vangema tem ponto de espera. Hotel X-Ray, vou prosseguir pelo corredor Bonfim. Sente na escuta permanente do controle. Trip 5220, completo de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, valeu. Salvador é o trip 5220. No localizador a 3 milhas do externo ainda. Siga. Torre de Salvador é o TRIP 5220. TRIP 5220, continue em aproximação, aguardando autorização. Ok, daqui, continuando. Tan 3198, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121, 3198. Zona 91, descente, você encontra por espera. Zona 207, descente, você encontra por espera, né? Na final já passou externo. Cinco, dois, dois, zero no externo. 5220, livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-2-9. 5220. Gente. Tá 3191, tá aqui um pouco mais à frente pra visitar a passagem aeronave da companhia que ingressa no pátio. Vocês vão no avião, não vai até Azul 4207, Lima, tem piscina zero. Trip 5220, solo 43, livre à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. 219, obrigado. No 4207, tem livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 079. Zona 91, alinha e mantém piscina zero. Azul 4207, decolado aos 45, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208. Hotel Golf Charlie, vou ir na proa 200, aguardando para voar direto. Salvador, boa tarde. Azul 4207 está cruzando 2000. Azul 4207, contato radar decolagem, subo para nível de voo 340, direto da EL. 340, direto da EL, 4207. TAM 3191, no livro de decolagem, pista 10, vento 190 graus, 12 mais. Gol 1556, a Lima tem pistão a zero. Para o controle. Decolado 48, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, 319. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191 da EL, Leda, tá cruzando 2300 FTF. 3191, contato radar, decolagem, sou para nível de voo 340, pessoa saiu da EL, Leda Bridge. É, Salvador 340 da EL, Leda Bridge, 3190. Hotel Golf Charlie, autorizado para o destino. Hotel Golf Charlie está aprovando o destino, graças. É, o 3191 vai manter a Pro 210 para evitar um TCU. Sim, te informa o término do desvio, está 3191. Vou mandar 3191. 15566, mantenha a posição. Pro de TAP, descida autorizada até o nível 050, ajuste na 014. Pesado, direto do UNA. Gol 1556, tem livre decolagem em pista 10, vento 190 graus, 1119. Vigiara do Centro Recife, autorizado inicialmente a Projo da Elva. Da Elva, por enquanto não dá, vamos manter ainda agora no centro, ok? Gente. Informe o quantas milhas permanece nessa proa? Então agora mais 2 milhas já vai embora pro Israel. Sim. Pro ano da El, 319. Controle ciente. Azul 4207, chame Recife 1251, alterna 13325. 251-3325-4207, pegado. 1804, chega na Mares, desça para nível de voo 060. Voo 1556, decolada 52, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Tony Salvador, bom dia, Gono 556, fala do solo Madael. Gono 556, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, perfil da saída da Eule da Bridge. 360, La Eule da Bridge, Gono 556. Gona 455, bom dia, chega da Mari, desce para nível de voo 070, ajuste na 014. A 2 em qual velocidade? Momento reduzindo para 250. Gente, condições de manter 250 até a próxima de Duna? Afirmo, manterá. 103804 em qual velocidade? Reduza para 2,5. 509-3804, é o número 2 na aproximação. Azul 4076, chega da Mari, desce para nível de voo 080, ajuste no 014, reduza para 2509, número 4, na aproximação. Azul 191, no chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Recife agora, 251-3325, da 390. No 455, reduz a velocidade para 2509. Gol no 962, reautorizar descida até 2000 pés. 2000, 962. Siga. De fora da barra. Bom. 3695, boa tarde, linha da cola, pista 10, vento 190 del 069. Meia, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325-1556, obrigado, boa tarde. Boa. Cido 3804? 3804, desça para nível 050. 50-3804. Gol na 962, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas e meia, o helicóptero mantendo 500 pés sobre voo, não há impede sua aproximação. 6 tráfego, negativo no TCAS, está instrumento 962. Tá em 3804, reautorizar descida até 3 mil pés. 14. Dois, livre LS, X-ray, pistão 0, reporte estabilizado. 295, decolado ao 00, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, TAM 3895, bom dia. Uno 455, desça para nível de voo 050. 050, 455. Azul 4076, reduza para 220 nós, desça até o nível 060. 2209, 060, 0545. Salvador, uma boa tarde, 3895, Dael Leda Bridge, passando 2000. TAM 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, perfil da saída da El Leda Bridge. Para o 340 da El Leda Bridge, TAM 3895. Seguinte, até o hotel X-Ray, permanece fora da barra? No fora da barra. A gente reporte Cidade Baixa. Localizador visual, 962. Bora 962, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 962, boa tarde. Boa tarde. 103804, desça para 2010, ajuste na 014. Informo para cego, posição 12 horas, próximo da posição Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação, reporte estabilizado. Vai reportar então 2014, pode informar se chove no momento, Salvador? Aguarde. Obrigado. Cona 455, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Cona 455. TAM 3804 sem chuva. Muito obrigado. Baixado travado, 962. No 962, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 129. Livre pouso no 0, 962. Inicie redução para 1970, segue tráfego 12 horas, 7 milhas e meia, um Boeing 738 da Gol com 160 de ground. Ok, reduzindo 1703804. 3216, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. A gente mantém a chegada até a etapa, pode ser autorizado Serra Vida 366. Quatro cinco cinco, desça para 2000 pés, reduza para 1809. A seguir tráfego 12 horas, 8 milhas. 609, Azul 4076, desça até 3000 pés. Diesel, TAM 3804, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 18, 95, 3204. Gono 455, autorizado ILS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Tráfego próximo à posição Duna, mantendo 500 pés, helicóptero, não interfere nessa aproximação. Dia Salvador, 3804, número 2, aproximação da 10. TAM 3804, continua de aproximação, chega em trem de pouso, aguardando a pista livre. Guarda. 1962, solo ao 05, chame solo 121, decimal 1. Bom dia. 2111, bom dia, boa tarde, 962. A3804, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-1-9. Tá livre pouso na 10, baixa travar, 3204. Hotel X-ray, frequência livre. Autorizado, 455. Fala 455, reduzo para aproximação final, torre 118, decimal 95. Reduzido para final, torre 1895. Obrigado, bom domingo. Somente. Azul 4076, desça para 2000 pés, permanece ajuste 1014. Autorizado ILS X-ray, pistona 0, reporte estabilizado. Três 895, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, dan 3895. Funciona nesses 62 minutos, boa tarde, não tem ponto de espera. Sana 3804, solo ao 08, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, 3804, frequência do solo 121, decimal 1. No 455, está na escuta da torre? Na sua escuta, estamos agora na final de 3 milhas, baixado o travado visual. O gol 1455, vento 180 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10 no 455. Azul 4076, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, azul 4076. Torre Salvador, azul 4076, 8 milhas, está 180, tem checado. Azul 4076, continua a aproximação, aguarde autorização. Escuta, azul 4076. Oceaner 6213, a Lima tem pistona 0. Do 1455, solo aos 10, livre à direita, solo 121, decimal 1. Bom dia. Direita 211, muito obrigado, bom domingo. Ryanair 6213, vento 190 graus, 10 nós, livre de colagem, pista 10. Ponto 0.396. Estou 9396, sim, mas em ponto de espera. Mantendo ponto 0.396. Está autorizado. Do 4076 na escuta da torre? Afirmativo. Azul 4076, 3 pouso baixado travado? Afirmativo, como mencionado anteriormente. Azul 4076, em livre pouso pista 10, vento 150 graus, 129. Livre pouso 10, azul 4076. Né, 6213, decolado ao 12, controle Salvador 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. 2000 pés, 10 no 4, 321. Ali, Salvador, vou chamar 6213. Chamar 6213, contato radar na decolagem, se voltar no nível 360, perto do acesso da Eulida Bridge. Da Eulê da Bridge para o 360, CDMA 293. Parmeu Hotel Golf Charlie, mantenha-se em condições visuais 2.500 pés, vai ingressar na terminal Ilhéus, chama mesmo na frequência 120.1, no bom voo. Ali em manutenção chama 0. Anima bem, nós 3 a 6. Azul 4076, solo 1013, livre direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Estão 9396, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 199. Via 9396. Não, tá pousando onde? Hotel Access, frequência livre. Está autorizada a presença para 3216, algum procedimento? 3-0 e LS XY estão a zero, reporte estabilizado. Para estabilizar 3216. Salvador, bom dia, Tetra 9396. Tetra 9396, contato radar na decolagem, suba para nível 380, perfil de saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 380, Tetra 9396. Está presente, pode voar da El direto, sem interceptar a radião? Está autorizado. Obrigado. Estabilizado, baixado, checado, TAM 3216. TAM 3216, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 1895. Dois, Amador, TAM 3216. Passando Serra Vitor 372. TAM 3216, reporte chuva na final, reporte vista no campo. Reportará visitando 3216. TAM 3216, informa na vertical negativo, chuva e pista seca. Está ciente, 3216, obrigado pela informação. TAM 9, correção. Oceaner 6213. Chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 1313, Recife, pressionar 6213, uma boa tarde. Boa tarde. 3216, vento 190 graus, 11 nós, livre pouso, pista 10. Pouso autorizado, 3216. Linha 3160. Então, 3216, solo aos 22, livre direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Gente, direita 121, decimal 1, para 3216. Voo 1864, informa o vento 230 graus, como 07 nós. Confirme intenção de decolagem, pista 10 ou taxi até 28. Voo 1864, se livre decolagem, pista 10, vento 230 graus, 07 nós. Decolagem, 1864. O 4463 informa o vento 240 graus 069, confirma intenção, decola da 10, decola da pista 28. Azul 4463, ciente Lima, tem pista 10. O 1864 decolado aos 25, controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. Sai da Pucaracaju. 370 Pucaracaju, 1864. Passo 63, mantém a posição. Azul 4463, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 240 graus, 1-0 nós. Então, 3144, informo que se tem uso da pista 28, programe aproximação ILS Zulu, pista 28, digita o nível 120, PABOG, PABOG DAEL. Guará 04, Runway News is 2H, ILS Zulu, descend to flight level 130. Posso passar por controle, Azul 4463? Azul 4463, decolado às 2 horas, controle 1208, bom voo. 208, level 130. Controle, boa tarde, Azul 4463, cruza 2000 para o 180. Azul 4463, contato radar, decolagem, suba restrito nível 100, na DAEL. Para o nível 100, restrito DAEL, Azul 4463. Roger, clear to taxi, report to enter runway 17. To line up and maintain Lima Hotel Juliet. Lima Hotel Juliet clear for takeoff runway 17, wind 230 degrees 8 knots. Dentro de uma centena, Azul 4463. Gente, mantenha uma centena. Mantenha uma centena. 1864, chame Recife 1-2685, alterno 2545. 2-2-5, alternado 1-2-5-4-5, 1-8-6-4. Lima Auxiliar, Turnborn, at Street 2, contact Salvador Approach, 120.8. 120, Lima Approach, Olatio. Tango Lima Hotel Juliet, radar contact on the Patrick, Abbott Flight Level 200, Abbott Patrick. Abbott Patrick, Line 200, Lima Hotel Juliet. Standby. Patango Lima Hotel Juliet, conforme heading to destiny. 219 of the goals, Lima Hotel Juliet. Confirm. 219 of the goals, Lima Hotel Juliet. Então 3144, mantenha 120. Azul 4463, livre ascensão 180.